Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Sabedoria de viagem de Robert Louis Stevenson. A despeito de ser fraco e tuberculoso, fantasmagórico no seu retrato de John Singer Sargent, Stevenson viajou muito. Principalmente, viajava por causa da sua saúde, procurando tempo clemente para aliviar os pulmões infectados, mas também pelo romance da experiência. Gostava de me erguer e ir onde crescem as maçãs douradas. Uma viagem é, na melhor das hipóteses, uma peça de autobiografia. Pouco conhece da sua própria bênção, porque viajar espera-se que seja uma coisa melhor do que chegar. E o verdadeiro êxito é cansar-se. Nisto, acho eu, é que está o principal atrativo da viagem ferroviária. A velocidade é tão fácil, o comboio perturba tão pouco os cenários através dos quais nos leva, que o nosso coração fica cheio da placidez e da quietude do campo. Enquanto o corpo está a ser levado em frente na cadeia voadora de carruagens, as ideias descem em estações não frequentadas, à medida que o humor as move. Jazem frequentemente dispersas diferentes extensões de tronco petrificado. É muito curioso, claro, e bastante antigo, se isso fosse tudo. Sem dúvida o coração do geólogo bate mais depressa perante esta visão. Mas, por mim, fiquei fortemente impassível. O passeio turístico é a arte do desapontamento. Thank you. Há muito que para sempre ancorei o meu barco de cedro, e ao caminho e ao leito do rio e aos verdes e ondulantes juncos deixei o meu último e ignorante adeus. Agora estou contente, estou em casa, e passo a minha indolente vida entre a minha mulher e os meus versos. Em vão, pois quando a luz está acesa e me sento junto ao fogo, abro as gastas páginas do meu atlas e por intermináveis estradas caminho. Thank you. envio. Vai, pequeno livro, e a todos deseja flores no jardim, comida na mesa, um jarro de vinho, algum talento, uma casa rodeada de relva, um rio vivo junto à porta, um roxinol no sicômoro. O vento. Vi-te lançar papagaios muito alto e atingir os pássaros do céu. E à volta ouvi os teus passos, como as saias das damas sobre a erva. Oh, vento que sopras todo o dia. Oh, vento que cantas tão alto a tua canção. Vi tudo o que fazias, apesar de sempre te esconderes. Senti que empurravas, ouvi o teu apelo, mas não podia ver-te. Oh, vento que sopras todo o dia. Oh, vento que cantas tão alto a tua canção. Oh, tu que és tão forte e frio. Oh, tu que sopras, és jovem ou velho? És um animal dos campos e das árvores? Ou apenas uma criança mais forte do que eu? Oh, vento que sopras todo o dia. Oh, vento que cantas tão alto a tua canção. Ouvimos o disco de Keith Jarrett, Treasure Island. Leituras do livro de Paul Theroux, A Arte da Viagem, e de Stevenson, Poemas, da Assírio Alvim. Seleção e tradução do José Agostinho Batista, 2006. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.